abraçar, eu quero te beijar, vem pra mim. Retrato na parede eu olhei, e uma saudade tão danada me apertou, então confesso que chorei. Onde ela está e com quem anda, tudo isso eu pensei, e me olhando no espelho eu perguntei, aonde foi que eu errei? Fora o sol nascia, e aqui dentro do meu quarto eu morria de tanta solidão, pois era mais um dia de sofrimento e de saudade. Mas sei que ainda não morreu a esperança, quem sabe um dia essa porta vai se abrir, então verei ela voltando para mim, pra me fazer muito feliz. Hoje eu acordei, pro seu retrato na parede eu olhei, e uma saudade tão danada me apertou, então confesso que chorei. Onde ela está e com quem anda, tudo isso eu pensei, e me olhando no espelho eu perguntei, aonde foi que eu errei? Lá fora o sol nascia, e aqui dentro do meu quarto eu morria de tanta solidão, pois era mais um dia de sofrimento e de saudade. Mas sei que ainda não morreu a esperança, quem sabe um dia essa porta vai se abrir, então verei ela voltando para mim, pra me fazer muito feliz. Fora o sol nascia, e aqui dentro do meu quarto eu morria

somente uma declaração de amor. Esta canção que eu faço pra você, tente entender. Como se não houvesse o amanhã, talvez. E é por isso que eu preciso te falar de uma vez. Desse meu amor, desse querer, da vontade louca de te amar. Faço qualquer coisa pra te ter, você só precisa me dizer. Te juro que eu faço amor. Jogos de amor e sedução, você conquistou meu coração. Bola de cristal pra te mostrar quero ver o teu corpo iluminado. Onde o sol se esconde, eu quero estar. Escrever no romance como tema, num instante inventar. Aflorou em meu peito uma paixão. Em um filme descobri um certo amor. Era o teu olhar fotografando o meu. Quando a lua apareceu, o teu rosto iluminou. Lá vou eu e lá vou eu. Onde o vento me levar, eu vou. Tu és minha direção, os teus olhos o farol, minha bússola, teu coração. Lá vou eu e lá vou eu. Onde o vento me levar, eu vou. Tu és minha direção, os teus olhos o farol, minha bússola, teu coração. Agora vou feito um homem apaixonado. Meu destino foi traçado. Deus disse pra mim que sim. Não quero outra vida, vou levando essa. De chegar eu tenho pressa, alguém espera por mim. Lá vou eu e lá vou eu. Onde o vento me levar, eu vou. Tu és minha direção, os teus olhos do farol, minha bússola, teu coração. Lá vou eu e lá vou eu. Onde o vento me levar, eu vou. Tu és minha direção, os teus olhos do farol, minha bússola, teu coração. Banda Sayonara. Agora vou feito um homem apaixonado. Meu destino foi traçado. Deus disse pra mim que sim. Não quero outra vida, vou levando essa. De chegar eu tenho pressa, alguém espera por mim. Lá vou eu e lá vou eu. Onde o vento me levar, eu vou. Tu és minha direção, os teus olhos o farol, minha bússola, teu coração. Lá vou eu e lá vou eu. Onde o vento me levar, eu vou. Tu és minha direção, os teus olhos o farol, minha bússola, teu coração. Lá vou eu e lá vou eu. Ontem você me procurou pra falar do nosso amor, dos momentos e lembranças. E eu, magoado, não deixei, mas depois vi que errei, porque ainda te queria. Ah, esse amor tão complicado acabou mal explicado com você longe de mim. Hoje pede pra você voltar. Minha vida sem você vai ser meu fim. Sonho com você dizendo que me ama, e eu também dizendo sim. Hoje quem te pede pra ficar sou eu. Ontem me perdoa por não te querer. O meu coração parou de te dizer que não te quer. Hoje quem te pede pra ficar sou eu. Ontem me perdoa por não te querer. O meu coração parou de te dizer que não te quer. Sou eu. Banda Sayonara, e você é só paixão.

pra eu entender que era amor sem fim. Bastou sentir o toque da tua mão pro coração saber que era amor em mim. Senti teu corpo coladinho ao meu, ardendo de tanta paixão. Não deu pra disfarçar o meu olhar e era meu teu coração. Te amar assim foi bom, sentir amor sem fim foi bom, te dar prazer foi muito bom, amar você foi bom. Te amar assim foi bom, sentir amor enfim foi bom, te dar prazer. Cruzar o teu olhar com o meu pra eu entender que era amor sem fim. Bastou sentir o toque da tua mão pro coração saber que era amor em mim. Senti teu corpo coladinho ao meu, ardendo de tanta paixão. Não deu pra disfarçar o meu olhar e era meu teu coração. Sentir amor sem fim foi bom, te dar prazer foi muito bom, amar você foi bom, te amar assim foi bom, sentir amor enfim foi bom, te dar prazer foi muito bom, amar foi bom, te amar assim. Vem pra mim, estou sentindo teu calor, amor. Vem pra mim, vou te dar o meu carinho. Você é a mulher que eu sempre sonhei. Você é o meu vício preferido. Eu quero estar com você, dar todo o meu prazer, provar que o nosso amor só depende de nós dois. Queria só viver pra você, queria tanto estar contigo. Vou te levar pro paraíso, vou te fazer mulher outra vez. Vem pra mim, vem pra mim. Estou sentindo teu calor, amor. Vem pra mim, vem pra mim. Vou te dar o meu carinho. Você é a mulher que eu sempre sonhei. Você é o meu vício preferido. Eu quero estar com você, te dar todo o meu prazer,

chuva e sem sol. Só me restou meu pranto que não para de cair. Aquele brilho que havia dentro abraçando nos corpos suados. loucas, sussurrando coisas muito loucas nesse amor safado. Numa cavalgada onde a nossa estrada é a nossa cama, e você dizendo quase que aos gritos coisas sacanas. Você sabe fazer meu corpo estremecer. Você vai me levar ao êxtase do prazer. Nosso amor é louco demais, mas é só assim que a gente faz. Nosso amor é louco demais, mas é só assim que satisfaz. Abraçando nos corpos suados, bocas sussurrando coisas muito loucas nesse amor safado. Numa cavalgada onde a nossa estrada é a nossa cama, e você dizendo quase que aos gritos coisas sacanas. Você sabe fazer meu corpo estremecer. Você vai me levar ao êxtase do prazer. Nosso amor é louco demais, mas é só assim que a gente faz. Nosso amor é louco demais, mas é só assim que satisfaz. Nosso amor é louco demais, mas é só assim que a gente. Gente, amo. estrela que brilha em teus olhos é que ilumina o meu sertão. Desde menino que desejo ter o gosto do teu beijo me adoçando o coração. A estrela que brilha em teus olhos é que ilumina o meu sertão. Desde menino que desejo ter o gosto do teu beijo me adoçando o coração. Saudade que machuca, dor de amor, tristeza que às vezes faz chorar. Iria ser um passarinho, dar depressa pro teu ninho, meu amor, poder voltar. E sempre que eu quisesse lhe ver, voava pra juntinho de você. Assim matava meu desejo, pois enfim lhe dava um beijo e morria de prazer. Sou teu beija-flor, és meu bem-querer. Vou humildinho pra te dar carinho, pra te dar prazer. Sou teu beija-flor, és meu bem-querer. Vou humildinho pra te dar carinho, pra te dar prazer. Estrela que brilha em teus olhos é que ilumina o meu sertão. Desde menino que desejo ter o gosto do teu beijo me adoçando o coração. A estrela que brilha em teus olhos é que ilumina o meu sertão. Desde menino que desejo ter o gosto do teu beijo me adoçando o coração. Saudade que machuca, dor de amor, tristeza que às vezes faz chorar. Iria ser um passarinho, dar depressa pro teu ninho, meu amor, poder voltar. E sempre que eu quisesse lhe ver, voava pra juntinho de você. Assim matava meu desejo, pois enfim lhe dava um beijo e morria de prazer. Sou teu beija-flor, és meu bem-querer. Vou humildinho pra te dar carinho, pra te dar prazer. Sou teu beija-flor, és meu bem-querer. Vou humildinho pra te dar carinho, pra te dar prazer. Sou teu beija-flor, és meu bem-querer. Vou humildinho pra te dar carinho, pra te dar prazer. Teu beija-flor, és meu bem-querer. Vou humildinho pra te dar carinho, pra te dar prazer. Teu beijo traz o mel na minha boca, teu corpo me excita, me deixa quase louco. A cama é o nosso palco de prazer. Se é uma loucura amar, eu quero estar contigo, te amando, te abraçando, sussurrando ao teu ouvido. Pra mim não há prazer na vida sem você. E eu viajo de carona com a solidão, pensando que você está em minhas mãos. Mas ninguém engana o coração. Se amar é um erro, se gostar é loucura. Erro demais, sou louco demais por gostar de você. Se amar é um gostar é loucura. Erro demais, sou louco demais por gostar de você. Teu beijo traz um mel na minha boca, teu corpo me excita, me deixa quase louco. A cama é o nosso palco de prazer. Se é uma loucura amar,